Rick. Salvador Trip 5240, gente da Quebec. Trip 5240, sua identificação, voa direto TAP, descida para 3.000 pés, 1.015 no ajuste. Em 3.000 pés, 1.015, direto TAP, Trip 5240. Cidade de acionamento, chame para o táxi. Livre, depois de pegar acionamento, chame para o táxi. 40331. 19 com 35, é um regresso grátis. Prole Salvador, aquele cordial boa tarde, o Papa Tango, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, boa tarde, prossegue corredor Atinha no meu pé, reporta Farol da Barra. Autoriza acender para o 2500. Certo destino? Afirmativo. Autorizado. Grato. Trip 5240, reautorizado, 4.000 pés. Autorizado, 4.000 pés, Trip 5240. Do externo, Trip 5240. Presente Rui Duna, Trip 5240. Presente Duna, Trip 5240. Para inicial, é B6741. Na sua escuta agora. Salvador, bom dia, Gol 9941, informação Quebec. 941, na sua identificação, da presente voa direto TAP, descida 050. Bem, da presente TAP, 050, Gol 9941. 941, confirme a sua indicada. Indicada 290, Gol 9941. Certo. B97, alterna Salvador, com 3 horas. Azul 4033, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto espera chame a turno no 86, ajuste no 0 no 5, bom voo. Ok, Índia para ponto espera e 10, chama 1864 quando lá e 10154332. Ajudando completa aproximação, turno no 862. 1086. B6741, coordeno com a equipe de solo, que após a passagem da Taguara do Embraer da Azul, está livre sobre o Tibete, chama para o táxi. Por Medina, chama táxi, 6741. Salvador, Epijac 67, 2 anos passando de sinal, vai estar travado. Tá bastante travado, boa tarde. Baixar travado, bastante certo. 120 graus, 120 graus com 10 nós, com 10 nós. Ajuste 10 no 5, tem livre pouso, fista no 0, web 6721. É, livre pouso, 6721. Com 754 aciona a identificação autorizada a Mari, descida ao 060. 74 060, velocidade? 250. Salvador, muito bom. Boa tarde, azul 4033, próximo ponto de espera 10 para. Visual com tráfego curto final, tráfego é um Boeing da Webjet. Ah, irmão. Passagem do tráfego na curta, azul 4033, autorizado a linha e manter. É após passagem do mesmo, a linha mantém 104033. Quebec Serra, chama em torno no 8612. Quilo, Quebec Sierra, boa tarde. Ajuste 10 no 5. Vento 1 centena, 100 graus com 10 nós. Prioridade curtar, reporte na curta final no 7. Falta de curta no 7, Quebec Sierra. Reporte para o cruzamento da 17. Agilizando, gentileza. Reporta para a descida. Reportaremos. 6721 no Solos 35, libere próxima à direita. E chama 121 no decimal 9, Solo, boa tarde. 21, boa tarde. Via Quebec, pois Mike na Lima, mantém a Lima e chama no 219 Solo para prosseguir via Tango Zulu. Táxi via Alfa, mantém posição da Juliette. Via Alfa, mantém antes da Juliette, 621. Pronto para o táxi web 6741 com 129 a bordo, 5 horas de autonomia, alterna com fins. 050 para 4000, trip 5240. 105240, desce 2000 pés, está ali VLS, reporta estabilizado. 2000 pés, atualizado VLS, reportarei. Doutor Salvador 3144, formação Quebec 180. Salvador 3144. 3144, aciona identificação, voa direto de TAP, desce da 070. contatos com 12 nós, uma dúzia de nós. 4033, Decolos 37, controle 1935, bom voo, boa tarde. Ok, 1935 agora, 4033, ótima tarde para o senhor. Bom, mexe. Go Heavy, Jet 67, patrona, ponto, espera, pronto. Linha mantém 10, Web 6741. A linha mantém na 10, 6741. Salvador, muito boa tarde, Azul 4033, decolado da El, passo 1500. Azul 4033, boa tarde, contato radar, sobe a 1960, direto Leda. Segura 60, direto Leda, 4033, gato. Controle Salvador, muito boa tarde ao pioneiro Ono Ono. Controle, boa tarde, pioneiro Ono Ono. Pioneiro Ono, boa tarde, acendo identificação. Flex Serra, Solos 38, à direita, paciente está livre, boa tarde. Pode descida. 6 pioneiro, o Lolo desce ao nível de voo 090. 4076, descida nível 1 agora, está na conta aberta. Salvador, o pioneiro não copiou a mensagem, poderia repetir? Desce ao nível de voo 090, está autorizada a chegada à mão. 090, na mão, pioneiro. 3144, confirme isso de cada. 250. Gente. 076, boa tarde, assistente identificação autorizado a chegada na área, desce ao 080-250 de indicada. Chegada na área, redução 850 mais, confirmo autorizado, 050? 080. Web 6741 decolou na sua escuta. Web 6741, boa tarde, contato radar, sobre 340, perfil da El. El 6741, pode mal, da El, Leda? Bota aí no timer. Sol, Salvador, passarei 2230, remota na 2, para pushback sonamento. Passarei 2230, envio pushback sonamento, chame para o táxi. Para o táxi 2. Estabilizou o tríptico 240. 240 completa a aproximação, torno no 8612. 8646, 4848, para o sistema, que é Quebec. E o 9648 está sendo identificação autorizada, Mari, desce a uma centena e reduz 2509. Para uma centena, reduzindo para 2509. Lona 754, desce 3.000 pés, 1.500 no ajuste. 3.500, 104. Só 3144, desce 4.000 pés, 1.014 no ajuste. 4.014, 3144. Azul 4076, desce 50. O 4076, desceu 050. 0060 0060 0060 Voo 754, redução 200 mais. 2054. 240, no solo 243, invere próxima à direita na ECO. Chama solo 121, decimal 9, boa tarde. É a ECO, decimal 9, no solo. Boa tarde, ECO 240. Salvador. 2230, pátio 1 após Índia, ponto espera, chame a turno no 86, ajuste no 014 agora, bom voo. Pátio Índia, ponto espera, 5862, é o solo Salvador, 35240, limpo na ECO, na 3, 35240, táxi Alfa, Kilo, pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3, 5240. Estabilizado, bom no 941. 941 completa a aproximação, turno no 862. 86, bom dia, no 941. Azul 4033, chama Recife no 251. 251 agora, 4033, ótimo dia. Pioneiro no 1, desce ao nível 070. Descendo até o 070, pioneiro 11. Oi Salvador, boa tarde, 941, está passando o externo da Sandramar. Pode manter até mais próximo de Duna? Afirmativo. Grato. 120 graus, 120 graus, com 13 nós, 13 nós, tem pouso autorizado, pistão no zero. Livre pouso no 0, Rio 9648, complete redução, 230 nós. Reduzido para 230 nós, Rio 9648. Agir, papapá, Mike, Juliette e Romeu. Confirme intenções do voo local e a pista que decola e o pátio que se encontra. 487, gente da Quebec. Rio 5487, boa tarde, aciona a identificação autorizada. O Aman, descida ao 080. 080, 5487. 3144, desce 2000 pés, está ali VLS, reporta estabilizado. 2000, reporta estado, 44. Azul 4076, desce 3000 pés, 1014 no ajuste. Passou 3000, avisado 1014, está vigilando a esquerda, pro 025. 5 minutos na formação. Após tentar sair do lado de Duna. Ele pode desistir para o Duna, azul 4076. Azul, Duna, azul 3000, azul, azul, azul. Controle, autoriza o pioneiro 11, continuar a descida. Pioneiro 11, desce 4000 pés, 1014 no ajuste. Para 4100 no ajuste, pioneiro. 76741, chama Recife no 251. Recife no 251, 6741. Gol no 754, completa aproximação, turno no 862. Uno, Uno 862, 54. Controle de Salvador, boa tarde, está 3660. 3660, aciona a identificação autorizada a Mari, desce ao 070. 070 na Mari, 3660. Romeu, chame táxi. Tango Zulu, Paulo Afonso, 090, decolamos 0, curva à esquerda na saída Lotar. O transponder 5411, no controle 1 no 935. Tango 154, na aproximação, na pista livre, ajuste no 014. 754. Cidade, confirma de casa. 240. Sente. Rio 964, está sob vetor, esquerda para o 010, limite ao localizador. Esquerda 010, limitado pelo localizador, Rio 9648. Acordo, Coronel Azul 4076. A 076 desce 2000 pés, Projetor na Livre LS, reporte estabilizado. Desce 2000 pés na Projetor na Livre LS, Azul 4076. Pioneiro Mono, estação dos vetores, esquerda pro 090, limite radial 300 de Salvador. Esquerda 090, mantém 040, Niva. Estimativo. Rio 9648 foi vetorado para 010, curva na esquerda. Vamos passando a 020 para 010. Sente no radar aparecendo a Projetab. Salvador, muito boa tarde. É o triplo Papá Romeu Lima. Romeu Lima, prossiga. Decolando Costa Azul com destino em Salvador, acionado 0140, 01 com a bordo, 500 pés. A gente consegue litoral, reporta a Pituaçu, Romeu Lima. Vai reportar a Pituaçu, Lima. Rio 9648, confirma, é para a proa de ZAP? Negativo, mandando a proa 010, descida ao 050. Gente, manda a proa para o 050, Rio 9648. Pelo Azul 4076, para treinamento, gostaria de realizar o avançamento de linguagem. Sabe, não sei para mim, só que está com a história de linguagem. Conferências visuais, está autorizado 1700, azul 4076. Passando, só por azul, azul 4076, obrigado. Pioneiro nono para o localizador, direita para o 140, desce 2010, 1014 no ajuste. Direita para o 140, descendo para 2000, o pioneiro. Rio 9648, desce 3000 pés, 1014 no ajuste, reduz 200 mais. 9648 para 3000 pés, 200 nós, 1014 no ajuste. Só 3144, completa a aproximação, torre no 9612. 286, até mais. Tem após o gol, parceria 230. Vem manter a 2, 58, 5447 ao transporte, 1935, controle para o 5728. Web 5728, cotejamento correto, chame pronto. Chamaremos. Terceira Nocete com Pronote, mais cidade de Romeu. Torre Salvador, muito boa tarde. É o triplo Papá Romeu Lima, através de Pituaçu, para pouso na Bata. Forte farol de Itapuã, aguardando para prosseguir o Papá Romeu Lima. Vai reportar Itapuã, o Lima. 210. Vocês têm condições de manter até a duna? Afirmativa. Gente, Rio 9648 para o localizador, direita para o 060, desce 2000 pés, salive LS, reporta estabilizado. Para 2000, na proa 060, intercepta o localizer, sinal ILS, pista 10, Rio 9648. Fortaleza. Aguarda. 060, 5487. Boa tarde, gol 1754, livrou na Fox. Boa tarde, gol 1754, táxi via Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette 06, gol 1754. Gol no 941, no Juliette 07. No 941, livre ingresso via Juliette para 07. Web 6721, no copia. Mike, já te comeu? Azul 4076 informa que segue o Airbus 320, está 6 minutos à sua frente com 30 de ground speed. 320, Azul 4076 está estabilizado no localizador. 4076 completa a aproximação, torno no 8612. 86, Azul 4076. Expouso no 0 da 3144. Fora da 0. Da esquerda, posse, perfil da Momo Protege 461-1935, motor de saída. Web 6721, cotejamento correto, chamei pronto. Trabalho, obrigado. Só do Salvador, é o TAM 3, Runo 93, meu cordial, boa tarde, a informação Romeu para o Rio de Janeiro, Galeão, posição número 10. TAM 3193, boa tarde, Galeão, aprovado nível 380, via Peruísque 50, Bidev, Upper November 857, Serra Golfo Romeu, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da EOLE da Bidev, com curva à direita, transponder 5452, controle 119, decimal 35. Para 260 na Gole, condições visuais, quando possível, para onde evitar a conquista. 50 Bidev, Tubarão Feliz, Upper November 857 seguro, após Upper 16, conforme rota do plano de voo. 5452 é o código, 1935 é o controle para o TAM 3193. TAM 3193, só o nível 380. E mantive o 380. TAM 3193, cotejamento correto, chame pronto. Mara pronto. Pushback, acionamento, Webjet 5728 no 11. Webjet 5728, livre pushback, acionamento, chame para o táxi. Livre, vou chamar táxi, 5728. 44, no solo 53, direita, 219, solo, boa tarde. Direita, 219, boa tarde, 3144. Já tem condições de formar o setor, que o senhor deseja prosseguir? Confirme. Tem condições de formar o setor, que o senhor deseja prosseguir? É a partida na radial 330, de Salvador. Sim, quantas milhas? 130 milhas. Sente, apenas confirmando se apresentou o plano de voo? Afirmativo. Você já mantém 500 pés até o destino? 1000 pés até o destino. Sente, prossegue em condições de usar 500 pés na escuta do controle, quando possível, estimado de pouso. Eu acho que pode já provar a localidade, está autorizado a cruzar a final da 1-0, está visual com tráfego na final. Pioneiro 1-1, ajuste 1-0 no 4, 2014. Prosseguindo a aproximação, aguardando pista livre, número 2. Sempre aguardando autorização, pioneiro. Pioneiro 0-1 no 4-2. Gente, prossegue para o litoral, livrando o setor da final da 1-0, aguardando para cruzamento. Ativo, está mantendo espera no litoral, aguardando autorização para o cruzamento. TP5487, teste 2000 pés, 2014 no ajuste, está livre LS, reporta estabilizado. T487. Está 3660, teste 3000 pés, 2014 no ajuste, aguardando o último vetor. 3614, regulando o vetor, tá? 3660. Controle, papapá, mais direto mesmo, mantendo a vertical da BR-324, altura de Jacuípe, para cruzar com pulo na Federação, Romão. Pioneiro Noma. Rio 9648, complete redução para aproximação. Reduzindo, Rio 9648. Controle, copiou, mais Flete Romeu. Flete Romeu, aguarde. Rio 9648 segue tráfego com Eco 120, está à sua frente 6 milhas com 30 de ground speed. Já confirma ground speed? 130. Ciente, Rio 9648. Controle, o Yankee Serra Serra, visual contra a pena de aproximação para 1-0, se autorizar, tem condições de cruzar antes de Simbra, mantendo 500 pés. Mantendo o setor aguarde. Então, 219 solo, boa tarde. Alivar 219 à direita, 0407, obrigado. 0050, reporta estabilizado. Direita 050, reporta estabilizado e aliás 3660. Yankee Serra tem condições de cruzar a final da 1-0 na proa 360? Afirmativo. Tem autorizado de prosseguir, cabeceira 35, vento 1-0-0 graus, 1-2-9, reporte curta final da 35. Autorizado 35, vai reportar na curta.